Mas que nem complicado, não? Então, apóstolo Paulo, na primeira de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, a Bíblia está falando o seguinte: orai sem cessar. Por que é que não deve orar sem cessar? Sima noite, na citação anterior, frase de Nietzsche, ele fala: oração é prática para os fracos. Que tal ora só quem é fraco? E continua essa frase dizendo que é vergonhoso um homem tá ora. Mas será verdade? É vergonhoso quando um homem está por de joelho para ora? É vergonhoso orar a Deus? É vergonhoso acreditar na Deus, acreditar no poder de Deus, acreditar que Deus tem poder de realizar muitas coisas na nossa vida, quando que nos busca através da oração. Tem um doutor que respondeu a essa afirmação dizendo que é mais vergonhoso um homem que respira, porque oração é respiração da alma. Então, se nós nunca te oramos, não tem alma sufocada. É preciso que não ora para não libertar o que está na alma. Quero tomar ali alguns exemplos. Daniel. Daniel foi um homem de oração. Não tem encontro na história do livro de Daniel como é que Daniel te levava a sério o assunto de oração e qual que era essa intimidade com Deus. A palavra de Deus está falando, mas Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel entrava no seu quarto, fechava a porta e pôr de joelho, olhava em direção a Jerusalém e Daniel orava a Deus. Não ia, por exemplo, quando que Daniel foi perseguido, foi lançado na cova de leão, Deus manda anjo e fecha a boca de leão, que fazia Daniel nenhum dano. Por quê? Porque Daniel era um homem íntimo com Deus. Daniel te buscava Deus através de oração. Daniel te conversava com Deus. Daniel te passava tempo com Deus. Um outro exemplo é Jesus. Jesus te passava tempo na oração. Jesus te orava. Jesus te levantava de madrugada e te fazia a oração. Palavra falando, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se da casa, levantou-se e saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Jesus se levantava de madrugada, também num lugar onde ele fica sereno, um lugar onde ele está incomodado e te ligava com Deus. A oração. O que é oração? Na Atos dos Apóstolos, no capítulo, ou seja, na página 315, ele está falando, a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento de caráter cristão. Então, é o meio que Deus concede à humanidade para quê? Para que tenha êxito no conflito que existe entre o bem e o mal. Oração é o canal pelo qual Deus te comunica força à alma para poder vencer nessa luta de dia a dia. Oração é a arma que Deus concedendo para que nós não podemos vencer nesse grande conflito no qual nós nos lançamos. Amados, quanto tempo nos tem por dia para nos comunicar com os Deus, para nos relacionar com Deus, para nos falar com Deus? Quanto tempo nos terá por dia para nos falar com Deus? Nga sabe se si nós temos amigos, ou se nós temos pelo menos um amigo. Mas nós imagina um amigo que nos está fala horas que dá. Mori que nós amizade te fica. Te fica forte, não se vá. Imagina, Deus é o nosso amigo. E nós não te fala com Deus de vez em quando, horas que nos está na igreja na dia de sábado. Mori que nós está a chamar nosso relacionamento com Deus te fica. É forte? Nós é espiritual? Nós é mais ou menos? Mas quando que nunca está hora? Quando que só não está hora na igreja? Quando só na igreja, na reunião de culto, que não te lembra, mas não deve fazer oração. Mude que não te espera ser forte espiritualmente. Qualquer cunho espiritual que não tem, se nós nunca te lembra de oração. Nunca te lembra de conversa com Deus. Nunca te lembra de falar com Deus. Tem alguém que até tem preguiça de orar. É mais fácil de não levantar cedo, não jogar um PlayStation, não levantar cedo, não mandar mensagem na Messenger, na Viber, na Zoom e no outro. É mais fácil não levantar, não acorda com os móveis na mão, do que levantar de cedo, pôr o joelho no chão e conversa com Deus. É mais fácil não levantar, não começa nosso preparativo para o novo trabalho porque não está atrasado. É mais fácil de não levantar e não pega para fazer outras tarefas do dia, sem lembra, mas não devia pôr de joelho para não estar a conversar com os Deus. E se nunca pratica o hábito de oração, modo que nós não crescer íntimo com Deus, modo que não crescer forte espiritualmente, modo que não crescer um cristão verdadeiro, modo que não crescer um cristão vivo, se nós nunca temos prática de oração. Quem é que está ora? Ele é declarado um cristão vencido. Alguém que está ora, ele é declarado um cristão vencido. Porque ali sim lá está escrito que a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento de caráter. Se não crê, vence, ou pelo menos permanece de pé nesse conflito, não tem que tomar hábito de fazer oração, de ora. Ora de manhã, ora meio-dia, ora tarde, ora sem cessar. Existe uma coisa, tem pessoas que é bom na hora. Então, ora, logo de manhã, horas que levanta de cama, Senhor, muito obrigado pela noite, em nome de Jesus, amém. Na hora de tomar café, Jesus, muito obrigado pelo pão que me ofereceu, em nome de Jesus, amém. Na hora do almoço, Deus, muito obrigado pelo pão que me ofereceu, em nome de Senhor Jesus, amém. Na hora de jantar, mesma coisa. E na hora de dieta, mesma coisa. Ele fazia 5 orações por dia, mais que Daniel. Daniel fazia 3, ele fazia 5. Mas oração como? Que é oração? Sem nada. Quanto tempo não te terá para não falar com Deus? Quanto tempo não te toma para não buscar Deus? Será que nunca deseja vence mal que existe na nossa vida? Não deseja assim. Porque tudo quem é que é cristão, tudo quem é que te reconhece ele como cristão, tem desejo de ter, ou seja, de vence, de ter vitória sobre o mal que existe na sua vida. Mas a vitória é só alcançar através de Cristo. E a palavra está falando que esse ali é o meio que Deus concede, que o céu concede para a raça humana, para o homem, para cristãos, para alcançar vitória nessa luta contra o mal. Amados, não tem que te saber, mas não tem um inimigo que crê deixar-no em paz. Não tem um inimigo que crê odiar-no em boa relação com Cristo, com Deus. Eu creio já no destruído. Eu creio já no off espiritualmente. Porque ele deseja fazer o que? Escravizando. Ele deseja escravizando. E só não por liberta quando que não faz de Deus ou de Deus nós melhor amigo. Aqueles que buscam o Senhor em segredo, contando-lhe suas necessidades e pedindo auxílio, não rogarão em vão. Mateus 6,6 falou o seguinte: teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus, em várias ocasiões, Jesus Cristo te incentiva ser seguidores de fazer oração. Fala, quando que não ora em secreto, mas Deus que está olhando em secreto, mas está recompensando. Quer dizer que existe uma recompensa quando que não está ora. Existe uma recompensa quando que não está em íntima ligação com Deus. Deus está ouvindo nossa oração. Quando que nos dispõe a orar. Às vezes, não te esquece de oração. Não te esquece de oração. Porque nunca tem hábito de orar. Um mês, existe uma experiência. Foi naquele momento que uma igreja ainda de novo. Um dia eu fiz visita na casa de um pastor amigo. Antiga, antes o pastor na mesa da almoça. Bom, bem na hora da almoça, infelizmente. E o pastor convidou para o almoço. Enchente na mesa para o almoço. Antiga, a gente prato, um começa a comer. Depois que apanha três bocados, não lembro manca hora. Ave Maria. Mas era o quê? Porque nunca tinha hábito de orar. Lembro-me junto com o pastor. Falou, ai, tem almoço na casa de pastor, nunca te ora. Falei, nunca mais. Nunca tinha hábito de orar. Amados, horas que não tem hábito de orar. Oração é o primeiro reflexo. Oração é o primeiro reflexo. Sabe, às vezes não te põe mais confiança na homem e nas coisas que não te odia do que põe confiança na Deus. Gosto-lhe um exemplo simples. Um menino está não para, gosto-lhe assim lá, e está fora de joelho, primeiro reflexo que te dá no quê? Bah, hospital. Nunca te para primeiro para não ora. Primeiro reflexo é bah, hospital. Porque não tem mais confiança na homens. Não tem mais confiança nos especialistas. De que confiança na Deus. Nosso primeiro reflexo devia ser o quê? Clama a Deus. Clama. Deus é em primeiro lugar em todas as coisas. Deus é que é em primeiro lugar, só horas que nos fronta. Deus deve ser em primeiro lugar em todas as coisas. Então ali, está falando, mas aquele que está buscando Deus em secreto, que te põe Deus sem necessidade e te pede auxílio. Quer dizer, tudo, em tudo, na tudo necessidade, não deixa Deus saber. Que é porque Deus que sabe, que é porque Deus que conche. Deus conche tudo na necessidade. Deus conche detalhes de nossa vida que às vezes nós não te ignora. Deus conche tudo sobre nós. Deus conche tudo na necessidade. Por que Deus então põe para não orar? Por que Deus deixa então para não pôr nós necessidade? Porque Deus deseja que nós nos esteja em íntima ligação com Ele. E isso é só feito através de oração. E outra coisa, Deus deseja que nós não tenha confiança na Ele, confiança no seu poder. E Deus está à tua horas que nós nos implora, nos põe de joelho, nos reconhece que Ele é nosso Pai do céu, que nos reconhece que tudo coisa não tem Ele a partir de Deus. É preciso que isso fique gravado no nosso coração. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, oração te elevando até Deus. Ore, ou seja, ore muito, pois a oração é um dos mais essenciais deveres. Sem ela, não pode manter-se no caminho cristão. Ela eleva, fortalece e enobrece. É a alma falando com Deus. Então, a oração faz o quê? A oração te eleva a alma a Deus. A oração te fortalece a alma. A oração te enobrece a alma. A oração é a alma falando com Deus. Amados, esse é, calhar, um dos raros amigos que nós não temos, que não pode confiar, confessa tudo nós, dificuldades, tudo nós, necessidades, que até confessa ninguém mais. É Deus. Quando não está na dificuldade, não ora a Deus. Quando não está na sabura, não ora a Deus. Está tudo bom, não ora a Deus. Está tudo mal, não ora a Deus. Deus em todas as ocasiões. Não faz Deus nosso amigo. Não faz Deus nosso pai. Porque Deus tem um grande desejo que nós não tenhamos uma íntima ligação com Ele. Então, por isso, nos leva em consideração. Não é aquela que era a prática de Jesus. A Bíblia está falando de que, e retirando-se, seguiu como de costume. Só fez uma coisa. Jesus tinha necessidade de fazer oração. Jesus era Deus. Ou Jesus é Deus. E tem necessidade de orar. Mas Jesus queria manter essa ligação com o Pai. Que não esqueça, mas Jesus era revestido também da humanidade. Para que ele podia sustentar aquele lado humano bem firme nesse ministério, e precisava de quem? De Deus. Então, a palavra está falando que e retirou-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. Como de costume, quer dizer que Jesus que orava ocasionalmente. E que horas que estava afrontado, e que horas que tinha um dor de barriga, um dor de cabeça, que te lembra-me, tem que orar a Deus. E tinha hábito, e tinha costume de orava. Ia orava todos os dias. E em todo momento, Jesus Cristo estava em ligação com o Pai. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Um ponto muito importante ali. Jesus falou: ora para que não se caia na tentação. Já fazemos uma pergunta. Qual de nós que está livre ou isento de tentações de Satanás? Qual de nós? Qual de nós que é susceptível a sucumbir diante de enganos de Satanás? Qual de nós? Tudo nós. Tudo. E Jesus Cristo dá-nos um segredo. Se nunca crê que é debaixo de cilada de Satanás, o que não deve fazer? Não deve orar. Ele fala: nos ora para que nos caia na tentação. Amados, existem muitas tentações. Satanás está pondo muita coisa na cabeça. Um dia, numa palestra que eu segui de um pastor, ele falou uma coisa. Ele falou: deve ser como Satanás. Até não é estranha essa expressão. Eu devo ser como Satanás. Eu sei porque que fala que eu não devo ser como Satanás. Porque Satanás é persistente. Satanás, ele é persistente. Horas que eu pui ódio com alma, eita, vai até o fundo. Horas que Satanás pui ódio com o pé da cubona chon, eita, busca maneiras de dar cubona chon. E tudo e qualquer chance que Satanás encontra na boa vida é suficiente para que ele leva para longe de Deus. Tudo. Tudo e qualquer ocasião que Satanás acha na boa vida é uma ocasião para levar para longe de Deus. E quando que ele levar para longe de Deus, Satanás está fazendo tudo o que é possível para manter o cativo. E ali Jesus Cristo está falando para não orar para quem nunca cai na tentação. E a arma que Deus deixa, a arma que céu conselhando para não vencer nesse conflito contra o mal, é a oração. Não quer ser vencedor? Oração. Não quer ter um relacionamento íntimo com Deus? Oração. É oração. Mas no cuidado com a oração. Lê uma citação que está falando o seguinte: Quem é que está faz outra coisa se não ora? Em pouco tempo eu teria de orar. Porque muito de nós pensam em só oração. É oração, mas também ação. Não deve orar e não deve agir. Horas que não faz Deus, não crê para me fortificar minha vida espiritual. Mas o Satanás, em vez de ler a Bíblia, o Satanás está em filme de terror. O pensamento da bufeta está crescendo. Nunca estava a lugar algum. É preciso orar e fazer um movimento. Conta-se a história de um rapaz que era um salteador. Estava no bairro de alguém que assobode, e um dia chega na casa de uma senhora. A senhora era cristã. Depois, naquele dia, infelizmente, e cai a senhora com nada. E recomenda-lhe, está bem, então torna bem. E torna parce. Naquele dia, ele conta-me que a senhora era cristã. Ele fala: senhora, fica da sabe, amanhã é cristã. Mas agora, em crepa, faz uma coisa. Não está bem, então torna bem. Ora, se quem bem, deixa-me com tarefa. E ora, para Deus, trande furta, trande da casa o bode. Se horas que bem consciência de ir à casa do e saber o que está passando. Senhora, desde aquele dia, fica até a hora, todo dia. Ora todo dia. Ora todo dia. Passando um tempo, que rapaz siga na casa. Não, qual seria a reação? Eu falei: senhora, infelizmente tinha que orar para mim. Senhora, falou uma hora assim. Falava que a hora para morrer e incapaz de ir à casa do senhora, pensa. E foi hoje ali. Antes de fazer qualquer coisa, bem de dançar outra um pedra que tem ali na quintela, vou pôr ele na rua e depois vou começar a fazer coisa que eu creio. Rapaz, vai conforme apanha a pedra, carrega, põe ele de pressa na casa do bode. Ele te carrega a pedra, a mulher te pincha a pedra para baixo. Te puxa para arriba, a mulher te pincha para baixo. Depois eu vou pedra e falo: mas o que ele consegue fazer nele? A mim te levanta, bota calca. Depois a mulher fala: meu filho, só para falar uma coisa. Enquanto mim se te orava, se te esforçava em te orar para larga de assalto alguém, a boa gostava de fazer um esforço para a oração que cumpre na boa vida. Depois eu perdi tudo força. Era a senhora um abraço e saí de porta fora. Às vezes, queridos, é preciso que não ora e não entre em ação. Mesmo que não tenha pessoas esta hora a nosso favor, nós não devemos também fazer um esforço para que nos mantenha uma ligação íntima com Deus. Oração é o meio pelo qual Deus te opera. Mas é preciso que não ora, é preciso que não age também. Uma outra citação que está falando é o seguinte: a oração é elevar todo o nosso ser a Deus para lhe pedir que nos enriquecer ou de nos enriquecer de sua vida, de sua graça, de seu amor, de nos comunicar as forças do céu capazes de vencer as forças malignas da terra. A oração é o quê? É elevar tudo o nosso ser para Deus, para nos pedir que Deus enriquecendo de ser vida, de ser graça, de ser amor, para comunicar a força do céu capaz de vencer forças malignas da terra. Amados, quero dizer que nunca pode ser um bom cristão se nunca tem prática de oração. Nunca pode ter uma intimidade com Deus se nunca tem prática de oração. Nunca pode ter uma vida espiritual se nunca tem prática de oração. É preciso orar. Orar. Orar. Orar sem cessar. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Ora sem cessa, ora sem para. Ora em todo momento. Dentro de ocasião, ora. Fora de ocasião, ora. Está tudo certo, ora. Está tudo mareado, ora. Ora, ora, ora, até que Deus responde. Nunca eu sou alguém que está com problema. Então, ora um vez, ora duas vezes, falo, não, minha hora é Deus que está te respondendo cada hora mais. Nunca isso quando disse conhece. Ou nunca eu soube tal expressão. Não, minha hora é hora mais. Minha hora é Deus que está te. Tem uns obreiros bíblicos, missionários. Esta hora estudo com pessoas. Esta hora para pessoas batiza, não? Primeiro reflexo, ora escobar tudo, que a pessoa batiza. Então, nessa hora, hora hoje, hora amanhã, não, ele é muito duro demais, não é essa hora para ele mais. É assim que ele deve e comporta? Não. Ora! Ora eu ia por esse Deus fazer trabalho. Nessa hora para minha filha vir à igreja. De uma hora hoje, uma hora amanhã, uma hora outra manhã, que está na igreja. Não, ele quer treinar com Deus. Deixa para lá. Não, é que é assim. Ora, até que Deus responde. Eu tive uma experiência de uma senhora que ora 20 anos para ser filho e volta para a igreja. 20 anos. 20 anos depois, ser filho e volta para a igreja. Que alegria. Ser filho não, ser marido. Ser marido. Marido era de igreja, marido da sapateta vai embora. Depois de ora 20 anos. 20. É preciso perseverança. É preciso paciência. É preciso a boa vontade. Ora. Ali a palavra está falando o quê? Que oração não deve fazer com... não deve pedir a Deus para enriquecer-nos de ser vida, de ser graça, de ser amor, para comunicar-nos força de ser capaz de vencer forças malignas da terra. Não precisa vencer forças malignas da terra. E isso através da oração. Deus está comunicando força. Oração é submeter os nossos desejos ou a nossa vontade, alegria, tristeza, problema, inquietudes a Deus e receber dele luzes que vão inspirar nossos pensamentos e orientar nossos atos. É uma citação que entrei num livro traduzido de francês, Le Sentier de la Foi, Os Caminhos da Fé. A oração é submeter nos desejos, nos vontades, nos alegria, nos tristeza, nos problemas, nos inquietude a Deus. E espera receber de Deus luzes que te inspira nos pensamentos e te orienta nos atos. Muito forte essa citação. O homem tem necessidade de orar a Deus como tem necessidade de comida e de oxigênio. Uau! Homem tem necessidade de oração, de ora, assim como tem necessidade de comida, assim como tem necessidade de oxigênio para respirar. Quer dizer que se nunca ora, espiritualmente não está morto. Alguém ainda passa tanto tempo sem comer? Alguém ainda passa tanto tempo sem oxigênio? Não. Também no mesmo livro. Mas, ou seja, é a respiração da alma. Mais do que um diálogo, ela é uma luta de homem com Deus. Uma luta contra Satanás. E contra o eu. Oração é uma luta contra o eu, contra Satanás. Queridos, nunca pode vencer nos eu, nos ego, se nunca luta com Deus. Só é possível não vencer nos ego, nos eu, quando que não luta sinceramente com Deus. Porque é preciso que Deus vença na nossa vida. É preciso que Deus ganhe um espaço no nosso coração. Para que o eu seja expulso. E isso só é possível através da oração. Senão nunca está disposto a orar, queridos. Nós é cristãos de voto a fracasso. Nós é um cristão vencido. Se nunca está disposto a orar. No livro Ora, Santier de la Foi, página 217. Os caminhos da fé. Oração é uma condição da alma, ou seja, da nossa vitória, pois graças a ela temos um invencível aliado, Deus conosco. Graças à oração, nos tem Deus conosco. Nos ajuda não só a afastar-nos de toda a inspiração do mal, mas também da distração que nos impede de conectar nossos pensamentos com Deus. Oração está ajudando, não somente afasta de nós toda inspiração do mal, mas também está ajudando, afasta de nós distração que está impedindo de conectar pensamentos com Deus. Amados, às vezes ainda fica a pensar. Se não te tomava tempo para não orava. Se não te toma tempo para não fazer outras coisas da vida. Nunca te tomava, às vezes, tanto tempo na vida para não resolver problemas. Até mesmo na igreja. Se não tinha tempo para não orar. Na igreja. Nunca te tomava tempo para não resolver muitos problemas. Muitas vezes não te passa mais tempo para resolver problemas da igreja do que tempo para não orar. Por quê? Porque antes nunca se toma tempo para não orar. Se não toma tempo para não orar, nunca te toma tempo para não resolver problemas da igreja. Será que não se te ora o suficiente? Que não conforma com nós 5 por dia. Deus, muito obrigado para a noite. Em nome de Jesus, amém. Deus, obrigado para esse pão. Em nome de Jesus, amém. Quem não conforma com isso? Não ora sinceramente, não busca Deus, não clama a Deus, não derrama nos almas sobre Deus. Porque é preciso que Deus entre na nossa vida. É preciso que Deus ganhe espaço no nosso coração. E isso não está fazendo, ou não está conseguindo, através da oração. É preciso que isso aconteça. Por quê? O porquê da oração? Para morrer que não deve orar. A oração dá força para renovar a luta com os poderes das trevas. Sofrer pacientemente nas as provações e suportar durezas como bons soldados de Cristo. Amados, sabe por amor que às vezes nunca tá cresce na vida espiritual? É porque nunca tem disposição para não conversar com nosso Deus. Nunca tem tempo para não conversar com nosso Deus. Nunca tem tempo para não buscar Deus em uma oração. E, finalmente, nunca pode crescer espiritualmente. E sabe por que é que, às vezes, tudo pequenos problemas com os nossos irmãos te torna para nós uma montanha? Porque nunca está a hora. Tudo pequenos problemas da vida te torna para nós uma montanha, porque nunca tem hábito de pôr o grande Deus na nossa vida. É preciso que nos busque Deus de dia e de noite. Essa frase está na Obreiro Evangélico, na página 320. A oração dá força para renovar a luta com os poderes das trevas, sofrer pacientemente as provações e suportar durezas como bons soldados de Cristo. É isso que não precisa. Não precisa disso. Não quer ser bons soldados de Cristo? Não deve fazer ou não deve orar. A prática de oração. Fazer todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Cristo e a vossa própria alma. Temos que orar em família. Temos que orar em família. Tem muito de nós que perde prática de oração em família. Não tem perde prática de oração em família. Por quê? Porque não está mais preocupado com o trabalho, ganha dinheiro e outras coisas. Tem muitas famílias que te levantam logo cedo, ter essa criança na cama, te aceita para o trabalho, sem fazer uma meditação com a família. Sem fazer uma oração com a família, sem estudar com a família. Tamanche também. Depois, a criança estava a crescer, sem hábito de oração. 10, 15, 20, aos que chega a 17, 18 anos, criança, filhos, tudo está na igreja. E depois, igual eu também passa tempo, está hora na igreja, para o filho, para voltar para a igreja. Amados, gasta tempo, boa hora com a família. Gasta tempo, hora com a família. Gasta tempo, boa hora com a família. Porque isso o teu dia é o resultado amanhã. Monte de pais. Hoje só te pido oração para seus filhos. Por quê? Porque esse que ora com seus filhos na casa. Como esse que toma o tempo suficiente que era necessário para educar seus filhos na oração? De pequenote, ora que vira grande. Agora você também ora para Deus fazer filho de volta para a igreja. Amaro, tem tantas famílias que está desmanchado por quê? Que tem hábito de estar junto. Que tem hábito de estar junto. Se você tem hábito de estar junto. É preciso, queridos, que não crie hábito de oração. Não ora com a nossa família. Não medita com a nossa família. Horas que nunca se ora em família. Não tem pedido oração nem na igreja. Por quê? Porque lá na casa a festa abaixo, a espiritualidade está abaixo. Tempo não tem só de hora, horas que não chega à igreja. Na sábado de manhã. Horas que não chega, não senta no banco. Senhor, muito obrigado por muitos entrar à igreja hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. De longe de cabeça. Porque tem nem tempo para fazer oração que vale. Até próximo sábado, outra vez, para fazer a mesma oração. Março nunca estava em lugar nenhum falando espiritualmente com esse tipo de atitude. Eu devo tomar tempo para não conversar com os Deus. Um vez, um amigo faz uma ilustração. Ele é condutor de. Ele está fazendo frete entre Picos, Somada e acho órgãos, alguma. Naqueles lugares lá. Eu falei, um dia, eu sei, 9 horas, que fazer frete. E acha um casal de namorados sentado riba de um pedra da pépia. E para essa frente vai somado. Meio-dia, quando que torna volta, e acho que aquele casal sentar naquela mesma pedra, naquela mesma posição. Depois eu vou a casa, eu almoço e torno a fazer frete. Quando que tá volta para fazer frete outra vez? 2 horas, eu acho que as gente sentaram naquela mesma pedra. Depois eu te relaciono. Se não te tomava tempo para não conversar com Deus, se não te conversa com o nosso parceiro, onde que não te estava espiritualmente? Eu não tenho mais tempo de brincar. Não tenho mais tempo de falar com as pessoas. Não tenho mais tempo de fazer nas coisas da vida, mas nunca te liga para a oração. Quem é que te ora tem um poder espiritual. A oração secreta, ou seja, na oração secreta a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Pela fé calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que a devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Vamos fazer mais uma pergunta. Quem que crê ter vitória sobre Satanás? Alguém deseja ter vitória sobre Satanás? Ou só faz o contrário? Alguém que crê para Satanás ter vitória sobre ele? Alguém deseja que Satanás tenha vitória sobre ele? Certamente que não. Ninguém que crê que Satanás tenha vitória sobre ele. Mas o que nos faz? Nos está fazendo Satanás? Bem, tem vitória sobre nós, sobre mim. Horas que nunca ora, nos está convida Satanás para vencer. Horas que nunca se comunga com nós, Deus, nos está busca ser vencido para Satanás. Não tem mais 2 citações. A oração move o braço da omnipotência. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador, operará a favor do seu povo se este lhe suplicar com fé. Mas não compreende bem o que está escrito ali. Oração move braços de Deus. E Deus move seu braço para defender seu filho quando que suplica com fé para ele. Então nunca tem como que fazer oração, nunca tem como que ora. Se não crescer íntimo com Deus, não tem que te orar assim. Se não crescer íntimo com Deus, não tem que te buscar Deus em oração. Não tem que te falar com Deus. Não tem que te buscar Deus. Amados, mais uma vez, não te encontra a prática de Jesus. Jesus Cristo fazia o seguinte, palavra fra, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. Jesus buscava sempre ocasião de orar. Então, ocasionava momentos para oração. Nós também não devemos ocasiona momento para não orar, para não comunga com os Deus. Essa ali é uma declaração muito forte. Muito forte. A palavra falou o seguinte: Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da oração, da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Amados, horas que não te ora, ao som de oração fervorosa, Satanás te teme. Hoste de Satanás te teme, te treme. Se nunca ora, nunca te fazes Satanás fugir de nós. Santiago está falando? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mora que não te resiste a Satanás. Com o poder da oração. Não ora. Satanás não suporta que se apele para seu grande e poderoso. Ou para o seu poderoso rival. Pois teme e treme diante de sua força e majestade. Porque quando que não ora? Quando que não põe de joelho para não ora? Com sinceridade. Com o que acontece? Tudo o céu está com atenção sobre nós. Tudo o céu está com atenção sobre nós. Quando que no pôr de joelho para busca Deus. Que não esqueça que você que Jeremias está falando. Buscai, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de tudo o coração. Quando de tudo o coração, queridos, no pôr de joelho para busca Deus. Céu inteiro está com atenção na nós. Céu inteiro está com atenção na nós. E Deus quer que não seja forte espiritualmente. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Essa primeira citação está na Testemunho Seleto, volume 1, página 121. Desculpa. E aquele outro está na entrada de uma semana de oração que fizeram na 2015, ou 10 dias de oração que fizeram no ano 2015. Meus queridos, é preciso que não ora. Não creio que a nossa igreja seja uma igreja forte. Ora, individualmente. Se me ora, que bobo ora, que outro ora. Que nós, força espiritual, te ajudando. Mante firme. Amados, para não vencer, para não ter uma intimidade com Deus, não tem que fazer uma coisa. Ora. Mas não tem que orar também tendo um sentimento, queridos, de humildade. Se nós nunca humilde, que vale a pena orar. Não tem que ser humilde. Porque Deus te resiste aos orgulhosos, mas te faz graça aos humildes. Humildade e reconciliação. Humildade e reconciliação. Quando não ora, quando nós é humilde, nos humilha diante de Deus. Quando nos está disposto a reconciliar, amados, Deus está a agir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, coisa que te acontece, eu sararei a terra. Este tema é tema a ser abordado amanhã. Queridos, que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar. Que Deus pode fortificar a nossa fé. Que Deus pode ajudar-nos a entender, a compreender quão importante é orar. Quão importante vive em relacionamento estreito com Ele. Amanhã, que não falta. Tudo nós que está ali amanhã, no bem, para no bem, desfruta mais uma vez, mais uma noite, de palavras que Deus tem preparado para nós. Porque Deus deseja que tudo nós não seja pessoas reavivadas, que não tenha uma intimidade bem forte com Ele, que não reconhecê-Lo como Pai, que não reconhecê-Lo como filhos de Deus, ou que não reconhece nós como filhos de Deus. Porque Deus deseja que nós nos herda o reino dos céus, que nos herda a felicidade que Ele tem preparado para ser filhos. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. Então, queridos, sabe, mãe, não está cansado, certamente.